esperanças, das felicidades que nos aguardam. E esse mundo já se aproxima. E temos, portanto, alguns que já nascem, outros que desenvolvem mais tarde, não há época precisa para a eclosão da mediunidade. Podemos tê-la desde pequeninos, como também poderemos desenvolvê-la aos 80 anos de idade, como há casos de médiuns de 80 aos 84 anos, psicografando da noite para o dia. Então, a faculdade mediúnica, ela, segundo o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando que trata da influência moral do médium nas comunicações, diz que ela é dada a sábios, a ignorantes, a homens bons, aqueles outros brutos também. E é um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. É uma permissão de Deus para que desenvolvamos muito mais o nosso espírito imortal, encontrando a felicidade. E que, portanto, todos também sentimos a influência dos espíritos, em maior ou menor grau. A questão 459, que nos fala justamente da influência oculta dos espíritos em nossa vida, em nossos pensamentos e atos. Então, a faculdade mediúnica, ela é uma bênção também. Nada de ter medo, porque o próprio Cristo é nosso exemplo. E os maiores homens da humanidade, muitos deles foram médiuns. Francisco Bernardone, o Sol de Assis, conversava e escutava o próprio Cristo, realizava curas, tinha premonições, lia o pensamento de seus discípulos, acompanhava-os à distância, eles que saíam de dois em dois, alguns sendo apedrejados, crucificados, mortos, eles acompanhava com a sua faculdade de desdobramento, a faculdade anímica, uma faculdade, ou seja, do próprio espírito, que independe do mundo espiritual. E alguns que contestavam a mediunidade, como a parapsicologia, diz que sim, os fenômenos existem, que eles têm relatos, registros, fotografias, provas dos fenômenos, mas eles acreditam que todos eles são produzidos pelo médium. Acham que não existem espíritos. O que nós dissemos? Que o próprio Kardec falou, chamando de homens elétricos, ou seja, pessoas que têm faculdades anímicas. A